consigo entender. Não posso acreditar como você, minha amiga, pôde me enganar. Você sabia que eu amava, que ele era a minha vida. E você me traindo, você não passa de uma fingida. E eu ingênua, eu fui tão ingênua, acreditei que você era mesmo minha amiga. Queimei minhas mãos por você e agora vivo a sofrer. Amiga traidora, tu não ri, tu não chora, acabou com a minha vida. Você é fria, silenciosa, usurpadora. Amiga traidora, ainda vai chegar a sua hora. Não tente explicar o inexplicável deste amor, já está tudo acabado. As mãos por você e agora vivo a sofrer sem me dar conta. Caí em sua armadilha. Amiga traidora,